que essa juventude dá um pouco de esperança do que pode acontecer daqui a uns 20 anos. Agora vai ser duro, mas daqui para frente, que é um pouco que foi a nossa época lá atrás, com outras coisas, É, né? mas eu, olha, pela minha idade, com 11 anos eu fazia política estudantil, até peguei aquele período, parece 64, foi um período muito rico também. Eu nunca vi uma geração que nem essa. O grau de maturidade dessa geração, pô, aquele discurso da Gabinete do menina foi Paraná, brilhante, mas nossa. é o discurso do secundarista de São Paulo. É. É uma maturidade, uma consciência Sim. dos valores democráticos, dos direitos de cidadania, que, Sim. nossa senhora. E essa agilidade toda da mídia também, por outro lado, deve estar ajudando nisso, né? O acesso à informação que você tem agora é diferente. Pro bem e pro mal, né? É, mas eles têm uma informação crítica, Tem. uma posição crítica em relação à mídia, né? Tem. E é interessante esse livro do Ferrajoli, que ele fala da mídia como um dos fatores centrais aí de atraso. E ele trata a liberdade de expressão, ele fala que a liberdade de expressão não é direito a liberdade de imprensa não é direito da empresa jornalística. A empresa jornalística tem o direito de propriedade. A opinião e a informação, É direito. logo, a liberdade de imprensa é do jornalista em relação à empresa. É interessante. Lembra? Como é que eu descrevo o que isso foi mesmo? Bom, uma organização brasileira que faz parte de uma rede internacional de ONGs. Bom, a Oxfam é uma ONG brasileira que faz parte de uma rede internacional, tratando dessa questão dos direitos humanos, da violência. Ela acaba de lançar o informe Defensores em Perigo, sobre o número de assassinatos e ataques de repressão contra pessoas defensoras de direitos humanos aqui no, na América Latina. A nossa entrevistada é a Kátia Maia, que é a diretora da Oxfam Brasil. Kátia, nesses números aqui, quais são os países mais violentos? Olha, os países mais violentos são a Colômbia, em primeiro lugar, Ainda, né? ainda. O Brasil, em seguida. Nós temos Honduras, temos Guatemala, Peru. Mas o Brasil é o segundo colocado. Eu diria que o Brasil é o terceiro colocado no mundo em termos de assassinato de defensoras e defensores dos direitos humanos. Quando se fala defensores e defensores, é desde o defensor público até as lideranças comunitárias e ambientais. Exatamente. O enfoque é muito naquelas lideranças de povos indígenas, do mundo sindical, da questão agrária, né, do campo, os ambientalistas. Os números mostram que 41% dos assassinatos na América Latina são ligados à questão ambiental e disputa de território, seja para acesso à terra para o extrativismo ou seja para a questão agrária. E as punições desses assassinatos, vocês chegaram a fazer alguma estatística? Não, os números que nós usamos, números de organizações que já fizeram estudos, né? E os números mostram que o processo é muito lento. No caso da Colômbia, por exemplo, de mais de 300 casos nos últimos anos, somente 6 foram apurados. E isso é um tema de preocupação, porque a impunidade, ela estimula que novos casos aconteçam, né? A impunidade dá uma ideia de que você pode continuar pressionando, ameaçando. Essas pessoas que cumprem esse papel de defensores e defensoras, que nada vai acontecer. A Colômbia, no caso aí, são vítimas do narcotráfico ainda ou tem outras formas de disputa? Não, tem disputas, não necessariamente ligado só ao narcotráfico, né? Você tem disputas por áreas onde existem projetos de empreendimento mais de extrativismo. Você tem questão ambiental muito forte colocada, então são pessoas que realmente estão fazendo a defesa de causas aí comuns para o conjunto da sociedade. E no caso do Brasil, os assassinatos são cometidos por pessoas diretamente envolvidas com, por exemplo, agricultores versus índios, ou tem organizações maiores contratando matadores, coisas do gênero? O Brasil ele tem um misto de tipos de assassinato. A primeira coisa é que esses são assassinatos em geral anunciados, né? Então, o fato de que são mortes anunciadas coloca mais grave ainda a situação e aumenta a ausência do Estado, porque o Estado tem um papel de proteção. As formas de assassinato, elas são variadas. Ela tem, tanto são assassinatos com matadores, né, que é a maioria, como assassinatos mais diretos mesmo, por pessoas interessadas. E se pegar por regiões, assim, quais as regiões mais conflagradas aí? Principalmente a Amazônia, o Nordeste, mas o Nordeste ali pensando em Maranhão, Alagoas, ou seja, bem mais próximo da Amazônia, né? Essas são as áreas onde você tem, que faz sentido quando você pensa numa disputa territorial, por áreas onde você tem uma grande riqueza de recursos naturais, ou grandes áreas como das reservas indígenas, né? Então você tem aí essa concentração. Essa questão da regularização das terras indígenas, ela reduz ou mantém do mesmo modo as regiões conflagradas pela falta de ativismo do Estado? A falta da resolução dos conflitos existentes por parte do Estado é uma das causas dos assassinatos, sem dúvida alguma. Né? Quanto mais tempo o Estado mantém aquela situação de conflito, mais ele está criando uma situação onde essa tensão ela vai terminar com uma situação trágica como são os assassinatos. Então, seguramente, a ausência do Estado na resolução dos conflitos, e aí é importante trazer a responsabilidade do judiciário, porque muitos desses conflitos estão paralisados por questões legais que estão aí há anos em discussão na justiça, então aí há uma responsabilidade muito grande, tanto do poder público no sentido do governo, que deveria estar solucionando o conflito, como do poder judiciário, que tem um papel também de agilizar essas disputas territoriais. Alguns anos atrás, aqui, até participei de um evento aqui em São Paulo, que tinha um pessoal ligado ao MST e tinha um pessoal ligado à ITESP, aqui, Instituto... É o Instituto de Colonização aqui, do governo do Estado. E ambos trabalhavam de uma forma muito, muito interessante, muito integradas aí, mas atribuíam justamente o problema a terras que tinham todas as condições para desapropriação e o judiciário segurando. Mas os tribunais superiores aí não tomam atitudes para regularizar isso? O Supremo, como é que é a atuação do Supremo? Aí entra a pressão que seria importante a gente ter da sociedade sobre o Supremo também, né? Porque nós estamos num momento aí com o Supremo tão ativo em vários temas da sociedade, e este é um tema importante, este é um tema que está tirando vidas de várias pessoas. Não só a vida do que a gente está tratando aqui, dos defensores e defensoras, mas quantas pessoas são mortas em conflitos no campo, né? Então, aí realmente cabe, seria muito bom que nós pudéssemos ter uma liderança do Supremo no sentido de agilizar esses processos que estão paralisados. Vocês chegaram a fazer alguma provocação, a nova presidente do Supremo, que está um pouquinho ansiosa para o protagonismo, seria uma bela causa para ela, hein? Não, nós ainda não tivemos esse contato, não. Ela não vai gostar, não, mas acho que seria interessante, uma provocação. Como é que foi o governo Dilma com essa questão das terras indígenas? Olha, o governo Dilma não é um governo que avançou muito na questão das terras indígenas, né? Os últimos anos do governo, tanto na questão das terras indígenas como a questão da reforma agrária, foi aquém do esperado. Por isso que para nós é muito importante realmente a continuidade da pressão da sociedade. Agora nós estamos numa conjuntura política em que a defesa dos direitos humanos, bem como a defesa da questão da agrária, da questão indígena, da questão ambiental, se tornam temas muito importantes para a gente conseguir avançar um pouco na agenda da desigualdade no Brasil. Mas tem alguma esperança com a atual composição de ministérios e tudo? Deram alguma sinalização que podem... Não, nós temos um Congresso absolutamente desfavorável a essas causas. Nós temos um resultado eleitoral agora das eleições municipais que mostra um país mais conservador, um país onde a temática dos direitos humanos ela começa a ter ela aumenta a sua rejeição, que já tinha, aumenta a sua rejeição à temática dos direitos humanos. E onde a questão das minorias, aí minorias dizendo, né, o que se refere à questão agrária, à questão das populações indígenas, não é prioridade. Então, cabe nesse momento à sociedade uma pressão maior. Mas aí também nós temos um outro desafio, que nós estamos no momento de um maior recrudescimento em relação às mobilizações, às manifestações, àquela expressão máxima de uma sociedade democrática, que é o direito da cidadã e do cidadão de expressar sua opinião seja em praça pública, seja onde for, né? Então, estamos entrando numa fase em que é muito importante que a sociedade civil esteja articulada e que as cidadãs e os cidadãos desse país assumam um maior protagonismo na defesa dos direitos. Quando a gente fala que é muito importante que assumam esse protagonismo, é porque há muitas dúvidas sobre se assumirão esse protagonismo, né? Eu diria que o Brasil vive um momento muito difícil, né? Esse último período de tanta polarização, isso esvazia a possibilidade de ter uma discussão mais ampla e aberta sobre que sociedade nós queremos. Se a polarização ela simplifica o debate quando nós estamos num momento tão complexo, onde enfrentar a pobreza, a desigualdade e a democracia nesse país depende de um diálogo maior entre as diferentes visões. Como que a Oxfam analisa, de outros países, analisa esse movimento, esse neoconservadorismo aí, que é um fenômeno global isso aí? É um fenômeno global. E a Oxfam, a Oxfam trabalha em 94 países e são 20 afiliadas, a maioria delas é na Europa. A gente tem uma preocupação muito grande. A Europa, nesse momento, um conservadorismo absoluto. Quer dizer, com a questão dos migrantes, né? O processo eleitoral dos Estados Unidos agora, olha que situação nós temos com os Estados Unidos. Quem poderia imaginar que chegaríamos a esse ponto? E com uma agenda conservadora de discriminação, de ódio, de falta de inclusão, de exclusão absoluta do diferente, que não se imaginava isso nos últimos anos. A boa herança da Segunda Guerra, que foi a tomada de consciência, a tolerância, tudo está se esvaindo aí. Está se esvaindo. E é realmente um momento de pensarmos todos, mas aqueles que têm compromisso com os direitos humanos, com a democracia, com o combate à desigualdade, nós estamos entrando numa nova fase aí, que não está muito claro o que vai ser, mas que, por princípio, já indica para nós que a luta será grande e que a gente precisa juntar forças para entender o que está acontecendo. E com um detalhe, não dá mais aquela simplificação também, né, da esquerda, do direito, dos bons e maus. Porque quando você olha o resultado eleitoral, você vê a quantidade de voto que o conservadorismo, estou falando aí de conservadorismo de valores, fora o conservadorismo liberal mesmo, mais econômico, mas o conservadorismo de valores na periferia, naquelas pessoas que sofrem a discriminação porque são negros, né, porque são pobres. O que aconteceu? Simplificando, pegando a simplificação anterior, o que aconteceu com o discurso de esquerda para perder esse bonde? Uau! Pensando mais globalmente, não somente aqui, né? Globalmente. Acho que houve um avanço em muitas áreas, mas houve também uma reação muito grande. O capital tem uma capacidade muito grande de se adequar e de se apropriar dos discursos, né? Então, por um lado, acho que várias bandeiras já não são mais bandeiras especificamente da esquerda, um ponto. O outro ponto é que as questões econômicas colocadas, elas também já não se resolvem mais com o estado de bem-estar social, né? Tem uma série de elementos aí, de pequenas políticas que garantiam um certo bem-estar para a sociedade. Você vê que a pobreza e a desigualdade aumentou na Europa, que já o discurso que a gente tinha antes já não é suficiente. E também a gente tem as experiências que não deram certo para aquele modelo de esquerda mais tradicional, diria, né? E a intolerância, de que maneira, por exemplo, pega Inglaterra, Alemanha, as personalidades que estão ligadas a direitos humanos, assim, perderam expressão dentro dessa... O que é a desconstrução de toda forma de racionalidade através de redes sociais? O que que leva... Quem que emerge disso? Por um lado, creio que as redes sociais aí, elas têm um papel, né? Essa invisibilidade, essa coisa segura de que você está escondido atrás de alguma coisa, que você nunca vai ser atingido por aquilo que você diz, e você diz qualquer coisa de forma irresponsável. A rede social, ela cria tanto um espaço muito produtivo de você criar coisas, mas também muito destrutivo, né? E também você tem uma situação econômica que começa a afetar muitas pessoas. E ao tratar essa questão econômica, a forma é de colocar a culpa do problema econômico naqueles outros. É o inimigo interno. É o inimigo. Então, você realmente vai criando um ambiente desfavorável. E eu acho que tem a questão das religiões também, né? Que são, é uma outra forma de pensar e de valores. E depois, depois do período de ouro aí do capitalismo, com o Banco Mundial, com aquela geração que já não é mais suficiente. E é tão impressionante que você olha, por exemplo, a agenda da desigualdade, a agenda da pobreza, é uma agenda absolutamente incorporada pelo Banco Mundial, pelo FMI, até por Davos. Todos eles estão falando, precisamos combater a desigualdade, precisamos combater a pobreza, precisamos de democracia. Ainda mais numa época que a tecnologia ela é fundamentalmente destruidora de mão de obra, né? Exatamente. É a hora que o mundo teria que exatamente. Se... As supremas cortes em outros países, elas são tão... abdicaram tanto assim desse papel também de defesa dos direitos sociais que nem a nossa, não? Que nem a nossa está começando a abdicar. Olha, eu não saberia te dizer, assim, um panorama mais geral das supremas cortes nos outros países, né? Sim que a agenda de direitos humanos ainda segue sendo uma agenda forte. Mas eu acho que o embate que nós estamos tendo aqui quando a gente faz esse debate pela defesa dos defensores e defensoras de direitos, nos outros países, nos países da Europa, esse debate também está colocado. Porque com esse ódio e essa discriminação tão grande, toda vez que você fala em direitos humanos ou em direitos dos migrantes, a leitura simples é, não, mas isso é disputar emprego, por que a gente está dando benefício, o nosso Estado não tem recurso para dar benefício para todas essas pessoas, fora a questão mesmo religiosa que coloca, né? A discriminação com toda a coisa muçulmana. Você falou em aumento do Brasil, mas em termos de números, quantas mortes que ocorreram no Brasil? No ano de 2015, foram 185 mortes no mundo, 50 aconteceram no Brasil. Então, a gente teve 30% das mortes do mundo, de assassinatos de defensores, né? Para esse ano, o Brasil já tem 24 assassinatos. 24? De janeiro até junho, o Brasil já teve 24 assassinatos. Então, mas vamos pegar o seguinte, nesses 24, você tem as lideranças que têm visibilidade, porque você tem periferia, aquelas lideranças locais que são submetidas a massacres diários. Sim, né? Nós estamos falando daqueles defensores e defensoras de direitos que têm um papel reconhecido e que estão sendo regularmente ameaçados e que têm um papel que eles estão cumprindo em função de alguma causa específica. Nós não estamos falando dos milhares de assassinatos dos invisíveis que estão colocados hoje, né? Eu estava vendo recentemente esse livro do Ferragioli sobre a Itália lá. Um dos problemas que eles apontam dessa degradação lá foi a militarização da segurança pública, que está ocorrendo no Brasil também. Esse fenômeno vocês observam também em outros países? Talvez mais aqui na América Latina, né? Onde a gente também tem uma segurança pública bem militarizada também. Né? As cortes internacionais, qual é a eficácia delas para conter abusos dos países signatários? Olha, esse é um tema importante, porque um das indicações que a gente coloca no nosso relatório, que seria importante de ser cumprida pelos Estados, é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que está, por exemplo, esvaziada, onde os países membros das Américas, da OEA, não estão cumprindo com o recurso que tem que passar para a Comissão Interamericana e onde os governos esvaziam esse espaço como um espaço em que defensores e defensoras possam recorrer para apresentar a sua problemática, a sua ameaça, né? Então, cada vez mais os estados, e aí, lamentavelmente, de novo, a América Latina na frente aí, estão esvaziando um espaço muito importante de defesa dos direitos humanos, reconhecido pelas Nações Unidas e construído pelos nossos próprios governos. O Supremo está numa fase final de votação aí para ver sobre a extradição daquele argentino que fazia parte do Esquadrão da Morte lá. E nos votos não há nenhuma referência aos acordos internacionais. Inclusive com a lei da anistia, ele também não reconheceu. O Brasil, ele caminha para ser o quê? Um outsider aí de direitos humanos? Você vê com preocupação isso aí? Com muita preocupação, porque o Brasil é um país que sempre teve uma política externa de muito diálogo e interação e de uma liderança regional e global, né? E isso em diferentes áreas, tanto na área da disputa do comércio internacional, como também na área de direitos humanos. Então, o Brasil tem pessoas, por exemplo, hoje a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela é dirigida por um brasileiro, né? Então, o Brasil tem pessoas em diferentes espaços internacionais vinculados à questão de direitos humanos. Então, a gente tem uma preocupação, espera realmente que o caminho que se coloque em termos de direitos humanos para o Brasil no cenário internacional, ele não seja no sentido de dar passos atrás. Ele seja no sentido de realmente avançar no que poderia ser um protagonismo brasileiro na defesa dos direitos humanos. É uma esperança, a esperança é a última que move. A gente tem que ter esperança e a gente, mais do que ter esperança, a gente tem que lutar e pressionar para conseguir que a esperança se realize. Como é que vocês, e cobrar. Como é que vocês, sendo uma ONG, quais são as alianças que vocês fazem para conseguir ecoar esse discurso dos direitos sociais e humanos? Olha, existem organizações históricas nessa temática, né? Como a Anistia Internacional, por exemplo, aqui no Brasil, a Comissão Pastoral da Terra, o Conselho Indigenista Missionário. A Oxfam, por exemplo, é a primeira vez que a gente está fazendo um relatório como esse, porque a gente sempre focou mais na temática econômica. Isso por quê? Porque a gente acha que as organizações da sociedade civil precisam aumentar a voz sobre essa temática e precisam se juntar a iniciativas como a que dessas organizações, para realmente dar mais eco e mostrar que a questão dos direitos humanos ela está vinculada à questão da pobreza e à questão da desigualdade. E que é responsabilidade dos diferentes setores lutar pela defesa dos defensores e defensoras. Agora, vocês falam que analisam a economia. A economia é fundamentalmente a política econômica, uma disputa pelo orçamento público, né? À medida que você tem um orçamento aqui, que a taxa de juros consome uma parte relevante, e tem agora essa 241 tentando definir limites aí para as despesas do governo como um todo, o Supremo deveria se manifestar sobre isso, na sua opinião? Olha, pessoal, eu acho que tem dois pontos na economia. Acho que tem o ponto da 241, que traz para a gente muita preocupação em termos de retrocessos em conquistas sociais que podem agravar ainda mais o quadro de desigualdade. E aí, se o caminho... Eu não te daria com certeza que o caminho é o Supremo, né? Ainda tem aí algum tipo de esperança de que possa conseguir parar no Senado, mas não conseguindo parar no Senado, eu acho que o questionamento da 241, ele é um questionamento legítimo de ser feito junto ao Supremo, da sua constitucionalidade. Mas, por outro lado, nós também temos um outro elemento que vai além da questão do orçamento, que é o modelo de desenvolvimento econômico que nós temos. Um modelo baseado na concentração de bens, de capitais, um modelo baseado no extrativismo dos recursos naturais, né? Na exploração de grandes áreas de terra e de riqueza que o país tem, que é um país muito grande, muito rico em termos de recursos naturais. E isso aí precisa ser enfrentado. Nós precisamos rediscutir que tipo de país, que tipo de modelo econômico nós queremos ter. Bom, a corrupção é um dos problemas centrais das diversas democracias. E, ao mesmo tempo, é uma bandeira que tem colocado no poder pessoas que não são exatamente virtuosas. Qual é a sua avaliação sobre as implicações políticas da Lava Jato? A corrupção é um tema importante. A corrupção aumenta a desigualdade, né? Isso. A corrupção realmente retira recursos que poderiam estar sendo utilizados para enfrentar. Robin Hood era uma lenda. Exatamente. Agora, o caso brasileiro, acho que ele coloca um desafio que precisamos enfrentar, um desafio mesmo para a própria sociedade civil, né? A bandeira do combate à corrupção, ela foi tomada por muitas pessoas. A preocupação da corrupção é legítima, é do conjunto da sociedade. Primeira isso. Coisa, eu quero registrar isso. Mas, a fala do combate à corrupção, ela acabou sendo tomada por uma ala mais conservadora, em que muitos casos, pessoas que já estiveram envolvidas no processo da corrupção. Isso significa que a coisa da corrupção, ela foi de uma certa forma utilizada politicamente, que tirou a discussão maior que a sociedade precisa ter, que nós somos contra a corrupção, de qualquer corrupção que exista. Não importa onde ela esteja, a corrupção tem que ser combatida, porque ela realmente é um mal para a sociedade. No geral, infelizmente, a discussão no Brasil, quem defende a bandeira contra a corrupção, para simplificar um pouco, pode-se dizer, ah, mas é a direita que está defendendo, o que é um pouco contraditório, considerando a história do país e como o processo de corrupção no Brasil não é a coisa de agora. Claro. Corrupção no Brasil vem de muitos e muitos anos. Muitos dos parlamentares que falam, já, né, a gente tem históricos aí, essas empresas, o Debrecht não começou agora. Então, você tem um histórico no país em relação à corrupção e essa história está desaparecida. Então, o combate à corrupção, ele é um combate importante. Agora, a gente tem que cuidar de como ele opera no contexto político. E como a gente garante que o conjunto da sociedade pense na corrupção de uma forma mais ampla e não considere que a corrupção é característica de uma pessoa, de um determinado setor da sociedade. A corrupção é uma coisa cultural também que a gente tem e que faz parte do nosso dia a dia, como cidadãs e cidadãos. Maravilha. Deixa eu perguntar uma coisa. Quanto tempo deu? 24. Boa. Vocês têm PDF aqui? Temos. Bom, depois... A gente pode mandar. A gente coloca lá dentro. Tá. Muito bom. Muito obrigada. Eu vou fazer um sarauzinho hoje à noite. Vem pessoal de direitos humanos aí. Vem o Sotile, vem o Vanuc, vem a Eugênia. Olha. Aparece aqui. Tá joia. A partir das... Vem o Haddad também aí. Ah, tá. A partir de que hora?